Polinte teu seios médios, não viu receio, medo, sozinho no meio dos prédios. Receio quieto, no limbo do eterno tempo, rompendo cláusulas, a vida suas voltas redondas. Evoca lembranças da minha infância, os calos abertos na meia cancha. Fernandes, Bidu, Carlos Alberto, tudo se pode, os pés da tríade. Tricampeonato, vi ali, 2001, Odisseia, o acesso vivi. De cima da saída, dois e o mundo, em elencos absurdos, Michel Bastos e Edmundo. Cocaína no auge, cabe no parlamento. Maracas em balde, rompendo cláusulas, a vida e suas jotas redondas, a vida em minhas jotas errôneas, como não há em suas jotas de compras. A vida em minhas jotas errôneas, quando escuto raps que não me tocam, vendo alguns MCs com dentes de ouro e versos baratos. Segundo a Bíblia, sou a criação, rimas de barro, taciturno e apático, lúgubre, sob um céu emaranhado de abutres. A terça parte da noite não dormi, como cair no sono. Às vezes falto fôlego e não recebo abono. Corro do assombro, morro mas não sumo. Não sou da geração herbívora, carne é a minha película. Passando horas conversando sobre César e os jacidos no verão, nas praias do norte da ilha, buscando alívios para a mobilidade, salários, vida solúvel no fluido rio, afundam em si. Passando horas conversando sobre César e os vacilos no verão, nas praias do norte da ilha, buscando alívios para a mobilidade, quebrando ásperas aspas da vida e suas voltas em volta de si. Hoje ficamos no pai, assista aos erros do padre, no abismo do catre. O ostracismo liberta, suas veias abertas, são alívios da arte. Introspecto ao início da tarde, sobre as voltas redondas, o eterno retorno, na busca do super ou um tênis da Supra. Corre a língua pelas bordas do prato, enquanto essa garota fala de Rogério do Praia. Eu vi a vida boêmia pelas ruas dessa ilha pequena, masturbando umas mulheres incríveis, contemplando esse luz, pensando em alguns filmes do Lynch, tatuando alguns desenhos do Queen, lembrando do velho cara. Esquizofrênicas meninas, exatamente iguais as que vi na China. Esquemas de um homem só, Supremo Moacir Clear, trancado em semanas de 6 dias. São apenas palavras, yeah. São palavras, palavras. Passando horas conversando sobre César e os vacilos no verão, nas praias do norte da ilha, buscando alívios para a mobilidade, salários, vida solúvel no fluido rio, afundam em si. Passando horas conversando sobre César e os vacilos no verão, nas praias do norte da ilha, buscando alívios para a mobilidade, quebrando ásperas aspas da vida e suas voltas em volta de si. Sometimes I feel like dreaming of a higher human way. Sometimes I feel like everything that has been said. Sometimes I look.